glorificamos o teu nome. Tu és santo, Senhor. Diga, tu és santo, Senhor. Diga, Deus está aqui. Aleluia. Vamos adorar a quem é. Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Levante a mão e cante. Senhor, para sempre.